Comunicação, número 2 no setor, já tem um apoio de data na sua esquerda autorizada. Ah, aguarda. Força Aérea 501, Vitória da Conquista, formação em curso Juliette, pátio militar. Apenas confirmando, é um helicóptero, é com o Charlie 35? Confirmando um Eco Charlie 35. Gente, aguarde cópia o 28501, no número 3 para cópia. Confirme. Acionamento por conta e risco. 6312, pronto para cópia. Prossiga. Oceano M3-1-2, Salvador Recife, autorizado nível 350, via UPRISC 58. Decolagem dando zero, primeira curva esquerda, descida saída Puca, transição Caju. 54-1-2 no transponder, o controle 1-9.8. Oceano M3-1-2. Oceano M3-1-2, autorizado Recife, nível 350, UPRISC 58. Decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5412, controle 19.8, a posição 3 do Oceano M3-1-2. Confirme apenas o transponder copiado? Copiado 5412. Correto, reporte quando pronto para acionamento push. Reportar pronto no 3, Oceano M3-1-2. Para o táxi, passaria do 2223, 46 a bordo, alterno Salvador, 3 horas e 45. 3 horas e 45, Salvador e UPLB? 4:30. Estimativo, parceria 2223, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. Ponto de espera dando zero, chama a Toei 1 no 8.95, altímetro 1 no 0, 1 no 5, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera dando zero, 118.95, bom trabalho. 1015, American 9 Angel. 54299 Campinas, número 3 para cópia, informação em curso de Juliette, aguarde cópia. Gente. Da Juliette, 360. Poderia confirmar a saída prevista? Da El. Obrigado. Você era 8501, pronto para cópia? Você era 8501, Salvador, Vitória da Conquista, nível 065. Decolagem da 1-0, primeira curva direita. Restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra ou liberação do controle Salvador. 5402 no transponder, o controle em 1.19.8. O Força Aérea 8501. Restrição de 1.000 pés no corredor Axé, ok? Confirme o POB? 03 a bordo, pronto para acionamento? Reporte quando pronto para o táxi, pátio militar. O azul 4299, copia Campinas 360. Afirmativo, 4299. Azul 4299, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decolagem da 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leida, pós Leida, voa direto, posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, onde intercepta a rota Upzulu 1-6, após conforme o plano. 5401 no transponder, o controle 1098, o azul 4299. Autorizando 360 para Campinas. Com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 1-6, plano de voo. Transponder 5401, controle 19.8, azul 4299. Protegimento correto, reporte quando pronto para acionamento push. O azul 4299. Sente, 4299. Confirme o tipo de equipamento? O 08740, solo voltando? A sua escuta. Oh, só para sua informação, eu não recebi o plano, ok? Já chequei com a Sala IS, se a Sala IS confirmou que o plano foi recebido ontem à noite. Tô pegando os dados manualmente para fazer o plano também manualmente. Aguarde contato com o Centro Recife, porém ainda não tenho o seu transponder, ok? Que é gerado pelo mesmo. Sente autoriza acionar e guarda acionado? Acionamento por conta e risco. Como não tem um plano, não tem uma autorização nem poder legal para tal. Para o táxi da 3663, 1-8-0 a bordo. Galeão, 4 horas. da 3663, Galeão, 4 horas. Confirme o POB? 180. 180, ciente, tá 3663, via Índia, no ponto de espera quando pronto, 2895, 1015 no altímetro, 1095, bom voo. Via Índia, 2895, 3663, boa. 325. 251, 3625, 621. Prossegue, tem um bom voo. Agora do outro lado. Controle Salvador, muito bom dia, do Patacão, muito pra unificar. Bom dia, Mike Bravo, como contato radar, suba para o 90 na saída local, restrito. Deixa eu fazer uma visão, ela tá, Bravo de Fé. É 225, pode iniciar, senhor? 6225, 405 de Sola, sem que era nave da TAM, livrar a taxa ainda, tá livre, seu pushback acionamento no 01. Sente. Livrou. No 435, chama agora a Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Firmando 251, 3325, 1-435. Firma, tem um bom voo. Obrigado. Ô, Salvador, bom dia, trip 5221, coordenar nível 180, Vitória da Conquista, ciente da Juliette. Salvador, trip 5221, copia? Afirmativo, sim, trip 5221, copiado, 180, já coordenado com o centro, formação em curso Juliette, pronto para cópia? Afirmo. Autorizado conquista, nível 180, decolagem 10, primeira curva direita, gol leval após direto, 5424 em transponder, 798 ao controle, trip 5221. O trip coteja? Autorizado 180, Vitória da Conquista, 10 é a pista, decola curva direita após, gol leval saída, 5424, transponda 198, controle, informará, chamará para puxa acionamento, trip 5221. Perfeito, Matheus, protegimento correto, trip 5221 é forte quando pronto, acionamento puxa. Será, 5221. O Fosseiro 850103 a bordo para o táxi, chama a torre, 10895, bom voo. Gol 1923, portão meia dúzia para o puxo de acionamento. Gol 1923, meia dúzia, da linha contact. Teve puxo de acionamento, reporte para o táxi. E ela? Gol 9980, contact tower 118.95 de Cleveland. Alman 8, decimal 95, American 98, trouble here. Passarei decolou 01, 198, bom voo. 198, bom trabalho, senhor. Obrigado. Tower, bom dia, American 980 with you on the ILS for runway 10. 980, report to you out of marker. Report to you out of marker. 60, 223. Fins, corrigindo, 68 a bordo, com fins com 4 horas e 36. Afirmativo, Xené, primeira direita, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1095, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera 1085, obrigado, bom trabalho. 05, informação, Juliette. Bom dia, Xené 631, identifique, chegada bom fim, desça para o nível 060. Identificou, bom, 060, 639. E a saída prevista? Só decolagem de inferno, 3H3. American 980 is out of marker inbound for 10. Roger, stand by, leaving runway. Utan 3304, pronto para a cópia 380 Brasília? Pronto, cópia 3304. Utan 3304, Salvador Brasília, autorizado nível 380. Decolagem 10, pista em uso, primeira cor direita. Precisa sair da gola e transição ao fito. A rota é up Zulu 17. 5422 no transponder, o controle 1098. Utan 3304. Utan 3304, Brasília, nível 380, operação up Zulu 17. Decola da 10, curva direita, gole o fito. Acena 5422, controle 1998. Protegimento correto, só complementando a saída é gole e transição ao fito, ok? Gole e transição ao fito, da 3304. Reporte quando para o estacionamento push. Reportaremos da 3304. Ao 03198, bom voo. 98, boa. 3663. 3663, contato radar, sou para o nível 340 brasileiro. 340, na brasileira, 3663. Controle, Salvador, para o Tatuco Max Bravo de Fone. Possível sim, Tatuco. Escrita, zona, vou lá para o liberado a ascensão agora para o 170, Mike Bravo de Fone. Quanto possível, está estimado de pouso. Prato na 170. Afirmativo Gol 923, tem livre táxi, a Juliette Alfa, no ponto espera da 10, quando o ponto chama Torre, em 1 no 8.95, altímetro 10, 15. Livre táxi, a Juliette Alfa, ponto espera da 10, 15. Cumprir, Gol 923. Bom voo, bom final de semana. Obrigado, bom trabalho, até mais. Ground at 05, leaving the runway by the right, all 1 to 1 this morning, good morning. 1 to 1 this morning, good morning. Ground American 980, we're clear of the runway going to gate 11. Roger American 980, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, Juliet, American 980. Follow 8720. Gente, prossigo 8740. Já tem autorização? Negativo, aguardando o contato do centro. O nível inicialmente que sai é o 100, confirmando? Afirmo, bom. Gente. E com nós. Tudo rompeu, Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Centro, Kilo Romeo Oscar está ciente do Vitor Angeletti no corredor através de Veracruz? Informe Paris para ingressar no Interlagos, o ajuste em Salvador no 095. Neto Conquista, 5437 no transponder, 5437 o controle em 1 no 9.8, o Fosse Aéreo 8740. Gente, pode confirmar a saída? Gole, Eval, após Eval, direto Vitória da Conquista. Gente, autorizado com a foda, decola da 1-0, curva direita, igual a Leval. Aciona-se 437, controle 198, 8740 da Força. Corrigimento correto, pronto para acionamento? Já está acionado, pronto para o táxi. Gente, para o táxi chama a torre, 108, 95, 1015 no altímetro, 1-0, 1-5, bom voo. P.O.B.? Bom dia, Oceania 6225. Contato radar na decolagem, saída conforme instruído pelo solo, suba para o 320. 320 na bomba, 6225. Xané 6311, está autorizada a final ILS, lista para 2510, ajuste 1095. Para 2500, realizado ILS, com 1095, Xané 6311. Passarei do 2223, chama agora o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-1288, bom dia. Valeu. Papá Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Papá Romeu, Oscar Bravo, o ajuste em Salvador, 1005, coisa 1015, 500 pés na proa do farol da barra, informe visual com o local de pouso. Sempre Mike Bravo, informe, sube e mantenha 1050, autorizado. Bravo, informe, 1050. Por 923, decola 09, controle 19, decimal 8, bom voo e bom dia. 19, bom dia. Oi, Salvador, isso aqui, vá. 08740. 08740, bom dia, já está acionado? Chama ativo no bate para o início do táxi de decolagem da hotel. Autorizado táxi, repor sinal hotel, força 8740. Passará no hotel. 501 está no hotel. 501 da Força Aérea, autorizado, ingresso na 1-0 e decolagem, o vento 130 graus com 05 nós. Ajuste 1-0, 1-5, Força Aérea 8501. Ingresso decola 1-0, 1-0, 1-5, 2-0, 1-5, 2-0. Torre, Whisky, Oscar, informe, bom dia. Autorizado em cortar, reporte na curva final do 1-7, o vento 140 graus com 08 nós. Ajuste 1-0, 1-5. Chama agora o centro Recife, frequência 1235, 1335. 1535. Mantenha a escuta, portar livrando o eixo e fora do tapão, 8501. Informação de dois tráfegos mantendo 1500 pés à sua frente nos corredores visuais, não irá interferir na sua aproximação. Esse mantém 2500 pés. Estimativo dessa 2500, enche o tráfego, coxa na M3, pronto. Durante Juliette, é autorizada a prova da rotatória da presente. Presente a rotatória, Juli. Oi. Juliette, cargo de Juliette, está em Paris, pelo 1500 pés, para ganhar o seu trabalho. 7, Alfa Vitor Juliette, é o número 3 na aproximação para 1-7. Foi com a prova da rotatória, aguardando para fazer uma espera para sequenciamento da 17, Alfa Victor Juliette. Câmera presente, o controle, 119, decimal 8. Então, bom voo e bom dia. 8, bom dia. Pessoas a bordo? Estacionamento, hoje não é 6312, no 03. 6312-03, o portão, reporta táxi. Porta dentro. 8501, fora da barra. 08501, no bom dia, no corredor Axé, mantenha no mil pés, aguardando atenção para o 065. Guardando autorização para o 065, 8501. Na pista 1-0 e decolagem, o vento 1-3-0 graus com 0-5 nós. A linha decola 8-7-4-0, dá pra ser. 1-2-4-4. 1-2-4-4, copiado. Controle do Xané 63 e 9, pode descer a 2 mil pés com referência? Dado 63 e 9, 2 mil pés, tráfego à sua esquerda. Mantendo 1.500 pés, posição de 11 horas, 5 minutos. Estimativo tem mesmo no visual, Janeiro é 3, por 1. Quiosque uniforme no solo 1-4, direito até o pátio 5, está livre, então bom dia. Alfa Victor Juliette da presente, passa um 360 pela esquerda, aguardando prosseguir para a final da 1-7. 360 pela esquerda, aguardando a prosseguir. Apatango Mike Bravo e Uniforme, chama agora o centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 12685, assenta agora, confirma a primeira. 12545. 145, grato, Rafa. Prossiga. Após a rotatória, autoriza voar direto, Sierra Novena, Mike Eco, a flor ideal seria 71. Autorizado, direto, o destino, Filo Romeo Oscar, se informe, seja mais pouso. Todo 2435, alterna Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, é o alternado, 129-430. 124-435, estimativo 124, corrigindo o azul 4299, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto para dar no zero, quando pronto, chama a tua 18-95, 18-95, altímetro no zero, no 5, bom voo. Via Pátio Juliette Alfa, no ponto para 295, azul 41, 42 atrás. Bom dia, reposta, embaixada travada, chinamento 311, ajuste no zero, no 5. Bota ali embaixo a travada, né? 309. O 08740 decola aos 15, chame o controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, bom dia, graças. Helicóptero posando no Costa Azul, 500 pés. 18, 19. Chame 63 no 1, torre 11895, tem um bom pouso. 3304, agora sim o azul livrou, tá livre, reportaxi. Beleza, 3304. Webjet 58 no 1, na escuta pra cópia, Guarulhos 340. 58 no 1, Guarulhos, autorizado 340, por isso que 50. Decolagem 1-0, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Bidev. Bravo Índia Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota. 5440 no transponder, 198 é o controle. 58 no 1 da web. 40 saída da El, Leda, Leda, direto de Leda, 150 para Guarulhos. 4198, correto, após quando pronto, pressionamento push 09 ao portão. Para o táxi, o Oxané 6312, estamos com 146 a bordo, 12h40, alterna Natal. Estimativo autorizado, sim, 63 ou não? 08501, livre ascensão para o 065. Silêncio, 065, 801. Salvador 35221, pátio 1 para puxe e acionamento. Afirmativo, 35221 é o número 2 no setor, aguarde. Número 2 aguardado, 5221. 5 que é o meu posto. 18, 9, 5, obrigado. Polícia para a vitória. A batalha vai vir direto do Beacon Spires, no Conquista, posto 08501. 08501. Final de 2 milhas, 17, ajuste no 015. Passará na final de 2 milhas, 015, Júlio. Vitorino e Juliette, autorizado em pouso, pista 17, o vento 120 graus com 10 nós. Livre pouso na 17, Júlio. Alfa Vito e Juliette vai reportar a final de 2 milhas. Correto. Correio Azul 429, com esperação. Correio Azul 4299, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 4299. Liga no 1, solo 19, direita 1219, solo, bom dia. Direita 19 mesmo, tem 1. Juliette forma a pista no 7 úmido. Quem é o no 0 tá molhada, mas a 17 ainda tá úmida. Quente, Juliette. Tem apenas o nível, tá 3859? 340, se é recoordenada, guarde cópia. Puxa, empresa. Tem ativo da El. Rotan 3304 para o táxi, POV de 1975, 3 horas e 15 de autonomia, acionando com o fim. 3 e 15 com o fim do POV? 1975. Cliente da 3304, em táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. Não posso esperar na 10 quando pronto, chama a torre 108-95-1015 no altímetro 10-05, bom voo. Táxi Pátio Juliette Alfa, no ponto espera, chama a torre 18-95, ajustado 1015, da 3304. Salve, bom dia, Oxené 631, não livraram na Alfa. 631 do Oxené, bom dia, táxi via Alfa, reportinho da táxi Juliette. Alfa, reportando da Juliette, P3-1-1. 35221 na escuta. Na escuta. Prossiga, senhor. 5221. Coordenação equipe de solo, tem um Airbus da TAM Off 320 taxi na sua casa, 5 meses livrar. Está livre seu pushback acionamento, posição remota. Reposte quando pronto para o táxi em coordenação equipe de solo. 5221. Gente, coordenará e reportará para o táxi o 5221 da Trip. Carruza Juliette, aguarde autorização de pouso. 9140 graus com 08 nós. Aguarde pista livre. Agora pista livre, aceito Juliette. Victorino Juliette, bom dia. É. 14299, decola os 21, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 98, grato, bom dia. Vitor Juliette, autorizado pouso na 17, o vento 140 graus com 08 nós. Cliente livre, pouso na 17, Alfa Vitor Juliette. Pista úmida. Cliente das pessoas. Valor é o azul 4299. Passaria 8501 no controle. 8501, não suba para o 045 restrito. 4299.